alto de um edifício, bem no centro financeiro, um homem com aspecto abatido, com aparência arruinada, sobe na mureta do terraço e olha para baixo. O olhar dele está perdido. Ele está para tomar a última decisão da sua vida, mergulhar em direção à morte. Olhando bem aquele homem, de terno e gravata, e o sapato bem limpo, pode-se perceber perfeitamente que não é um qualquer. E lá embaixo, no calçadão, alguém olha para cima e vê aquela figura prestes a saltar. Imediatamente, toma a mão de um telefone e disca pedindo o socorro da polícia, dos bombeiros, ambulância. E, em apenas alguns minutos, o tumulto está formado. Pessoas se acumulam no calçadão. E além da polícia, corpo de bombeiro, ambulância, chegou também a imprensa. E as pessoas começam a gritar ao homem: não, não faça isso, não pule, não pule. Alguém tem a ideia de pintar uma faixa. Outros começam a passar tinta no chão, desenhando letras enormes, dizendo: não salte, não se mate, não faça isso. E o homem, lá no topo do prédio, à beira da mureta, com a sua roupa, o seu terno, o seu paletó agitado pelo vento, o cabelo desgrenhado, ele continua apático. Ele está completamente desmotivado. Pessoas lá embaixo começam a rezar, suplicar, fazer sinais, porém nada disso mexe com ele. A imprensa ao vivo começa a transmitir em rede, especulando quais seriam os motivos que levariam um homem como aquele a saltar. Um jornalista comenta: será que é por causa do dólar? E o outro diz: ah, com esta crise, com certeza esse homem perdeu dinheiro no mercado de ações, a bolsa despencou e agora ele vai despencar a sua vida também. E outros dizem: com certeza ele fez negócios, faliu e agora está desesperado e vai pôr um fim à sua própria vida. Está um pouco escuro e ninguém consegue ver a fisionomia do homem. O que será que se passa na sua mente? Qual é a causa de um gesto tão deslocado? Por que tanto desespero a ponto de acabar com a sua própria vida? A imprensa está curiosa. Um jornalista consegue autorização do Corpo de Bombeiros para tentar falar com o homem, entrevistar o homem. E subindo pelas escadarias, chegam até o topo e, através de uma janela, o jornalista vê o homem de costas. Continua de pé, imóvel, na mureta, a roupa agitada pelo vento. Tudo ainda está um pouco escuro. E o jornalista tem medo de falar alguma coisa e assustar o homem e ele cair lá embaixo. Então, com muito cuidado, ele chama a atenção e pergunta: amigo, por pior que seja a sua situação, não se mate, não faça isso. E o homem, sem olhar para trás, responde: não adianta, está tudo perdido, estou arruinado, é o fim. E o jornalista, vendo que ele tem a aparência de um executivo financeiro, tenta uma saída dizendo: não se mate antes de ouvir o ministro da Fazenda. E o homem dá uma grande gargalhada e diz: não adianta, eu estou perdido mesmo. Não, espere, espere, diz o jornalista. Não se mate. Ouça primeiro o que o ministro da Fazenda tem a dizer. E o homem responde: eu sou o ministro da Fazenda. O que quer dizer esta ilustração? Aquilo que nos diz a palavra de Deus: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Ninguém, nenhum homem, nem mulher, nenhuma pessoa viva ou morta pode te ajudar se o teu socorro não vier do alto, não vier de Deus. Até a palavra diz, para você que está achando que a tua segurança vai vir dos bens que possuir, a palavra declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se você acha que a tua proteção vai vir através de agentes de segurança, a mesma palavra conclui: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta, meu amigo, não adianta, minha amiga. Você pode confiar na força do teu exército ou naquilo que você possui, mas a palavra de Deus mais uma vez declara: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Não existe proteção mais segura do que a de Deus. E aqueles que estão confiando em misticismo, em pirâmides, por exemplo, a mesma palavra diz o seguinte: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Meu querido, minha querida, você não tem saída. Na verdade, você está como aquele homem, como aquele futuro suicida, ali à beira do precipício, pronto para jogar tua vida fora, porque não há socorro fora de Deus. E você que está dizendo: ah, mas eu tenho a minha religião, eu tenho a minha igreja, isso não é comigo. O Senhor Jesus diz a você: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Você que está se estribando em religião, se religião salvasse, a Índia seria o país mais feliz do mundo e no céu só haveria indiano, porque não há país com tanta religião como aquele. Mas todo ensinamento humano, filosofia e ciência não pode te livrar no dia da angústia. Portanto, meu querido e minha querida, olhe para o alto e diga: não confio em homens, não confio em bens, propriedades ou dinheiro, eu não confio em religiões, nem tampouco em misticismo, mas o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra.